Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o chorume! Lisa, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! Vem aqui que o tio vai ensinar o que é isso! Que bicho? Chorume! Chorume! Chorume! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, aquele podcast que não fala absolutamente sobre nada e é o pior podcast de todos os tempos, hospedado aqui no chorume.com.br. É o podcast Chorume. E aqui na minha frente hoje eu tenho ele, o alfaiate das sandálias de Moisés, Wesley Zop, o homem mais antigo do mundo e o mais comedor do mundo também. Não sabia disso, mas olá. E aqui do meu lado esquerdo, ele, um conhecedor de fontes de águas de Lindóia, Gabriel Asbar. Por que não de agudos? E por que não dizer de Times New Roman, né? Também, também. E como convidado de hoje, aqui do meu lado direito, ele, que é apelidado carinhosamente de Pinto de Lata de Nescau, Lafon! Boa noite! É porque o pinto dele tem o tamanho de uma lata de Nescau ou porque é doce igual chocolate? O Wesley só... Eu posso responder! Quem chupou sabe, né? Então, eu posso responder! É grosso feito uma tampa de Nescau! É só a tampa, não a lata toda! Ah, sim! Bem melhor! É tipo uma raquete de ping-pong! Ele chega dando raquetada na sua. Eu vou, acho melhor eu ficar longe desse cara, senão ele vai bater na minha bola. Igual eu só tenho uma. Tá certo, tá certo. É um prazer ter aqui o Lafon, que é um amigo de infância, fez troca-troca com o Wesley Zop. É, eu não sabia disso. Não, na verdade, não é que o amigo da infância do Wesley Zop. O Wesley Zop já era um velho pedófilo. Da infância do Lafon. Exato, exato. Então vamos lá, sem mais delongas e sem mais cumpridas, vamos ler os e-mails que temos hoje. Posso ler, Wesley Zorro? Pode, mas pula os spams. Tudo bem, coloca uma música aí de leitura de e-mails. Tá, será que? Primeiro e-mail da Bárbara Luca. Que não fez muito sucesso na música, porque agora escutando... Não, como não? Ela fez um sucesso. Ela estava de pés descalços na música não dela. Não estava nem aí para as coisas. Sim. Mas tá, o assunto que ela mandou é vergonha total. Lerei, ela fala, olá locutores do Chorume. Ô, oh, locutores, é... Oh. Não sei se é a gente, hein? É. Pode ser o Lafon. Pode ser. Tem uma história sobre vergonha, Mico, King Kong, etc. Nossa. Pesado. Bom, certa vez eu estava na casa do meu irmão e meu sobrinho, que estava começando a lutar judô, me chamou para um desafio. Fomos pro quarto dele para não atrapalhar as pessoas na sala. Justo. Quando eu estava indo embora, meu sobrinho solta a pérola. Tia, volta mais vezes para a gente brincar na cama. Hoje eu fiquei todo suado. Esqueci de dizer que minha família é religiosa, fervorosa, menos eu. Beijo aos três. Cara, um beijo. Eu tenho que falar que eu fiquei excitado. Não tanto pela história, mas quando a pessoa fala que tem uma família religiosa, isso já me dá desgosto. Você quer de brincar com um cara na cama. Não, a família religiosa me deixa com ereções. O Wesley ficou molhado quando você falou, um menino. Importa o que seja esse menino, mas. Isso é um mico. Eu duro que com família fervorosa não dá nem pra você descontrair, soltar uma piada, né? O pessoal já manda te prender e tudo. É. Bárbara, espero que não tenha mandado da prisão de novo esse menino. Quando sair da prisão, queremos você aqui. Sim, sim. Mas não é pra lutar judô, não, pelo amor de Deus. É, desculpa, se eu sou compromissado. Sim, sim, com o seu sobrinho também. Sim. Vamos ver agora o próximo, o e-mail de Lion. Lion? Do Thundercats? Aí. Bom, espero que sim. Aquele que tem a visão além do alcance. Sim, sim. E a espada de Pandora, né? Ou de Tandera. Pandora? É, aquela espada. Ele tem uma que... caixa de Tandera. É. Pode ser. Vamos lá. Assunto é agradecimentos. Caros amigos chorumelos, primeiramente quero agradecer por vocês tornam o meu dia de trabalho, que é uma merda, em diversão diariamente. Não, mas ele confundiu a gente também. Não é o chorume que ele tá ouvindo. Não, não sei, mas o e-mail veio pra gente. Tá, mas vendo. Talvez merda com merda dê coisa boa. É, menos com menos é mais. Vocês são fodas, com certeza o melhor podcast da atualidade. Opa! Eu gostei um pouco. Toma isso aí, ô podcast. Especial, toma essa, Nerdcast. Confesso que fiquei excitado também. É. Obrigado e continue com essa merda. Ótimo. Tá. Assinado Lion Santana. Puta, aí é foda, né, cara? O nome, a mãe coloca um nome sofisticado no filho Lion pra terminar com Santana. Ainda se fosse Lion Versalhes. Sei lá. Dava mais um tchan aí. Se fosse Lion Chevchenko, né, por aí. Sei Lion lá. Quanto? Lion Pereira. É. Ou então, esse acredito que o Wesley vai aprovar Lion Menino. Detalhes, não terminou, vocês acharam que... Ainda tem mais? Meu nome é Lion mesmo, não é apelido. Só que daí tem uma coisa que, puta... Acho que ele não sabe que tem isso no fim dos e-mails que ele manda, mas aí o cara... Pecou. Não, não sei. Mas no final do mês tá escrito, enviado do meu iPhone. Só pra falar que tem iPhone. Na verdade o cara quis humilhar a gente. Não, ele escreveu do computador, mas ele coloca no rodapé lá, enviado do iPhone. Acho que eu posso fazer isso também. Mas desculpa, Lion, se essa é uma... já tá manjada. Mas ele esqueceu que o iPhone não escreve com o Apple. Então acho que não deu muito certo. E nem com o A. Temos mais um e-mail do Rafa Fritz Michalski. Você não sabe ler o nome dele. Não, ele falou, cara. É Rafa Fritz Milkshake. Tudo bem. Ele mandou o assunto, perdão por mais este e-mail. Ah, tá. Tudo bem. Tá perdoado. Botou nossa caixa de e-mail, mas tudo bem. Entre parênteses, feedback de dadas da vida. Feedback porque é de trás, dedadas vem de trás. Sim. E o fim porque é um grego. Sim. Salve, grandes destiladores do chorume cósmico da grande lixeira do universo, conhecido como planeta Terra. Porra! Primeiramente, gostaria de esclarecer que não sou fake. Meu nome é Rafael Michalski. O CH pronuncia-se como X, igual chupeta, igual chorume. O sobrenome estranho e de difícil pronúncia é herança polonesa. Dedadas da Vida foi um daqueles episódios tão bons que chegam a arrancar chorume das axilas. Devido a seu conteúdo altamente inútil e destruidor de neurônios. Eu vou tomar isso como um elogio. Sim. O ensinamento que podemos tirar do tema é que a vida nada mais é do que um proctologista que perdeu as mãos em um acidente, mas continua a fazer exames com os cotocos. Bem explicado. Em suas mãos não passamos daquele inútil fantoche do programa culinário, que além de falar besteira, serve de alívio cômico em meio à chatice do mundo. Cara, bonito isso, cara. Profundo, hein? Tudo bem. Não precisa enfiar um cotoco no meu top, eu entendi bem como que é. Gostei de ser chamado de Huguinho aqui. Tudo bem. Gostaria de dizer que ele comenta mais algumas coisas no e-mail, mas como o teor sexual é bem baixo, a gente não precisa exibir o conteúdo aqui. Nem pra nós isso aqui é válido. Também tem uma história de dedada para compartilhar. Quando criança, no meu bairro, havia aquela tradicional festa junina que todos os moradores participavam. Minha mãe organizava as festas, então preparou uma roupa de quadrilha para mim, sempre com trapos remendos. Tradicional, ele, né? Sim, ele fala que preparou um remendo pra mãe tirar um sarro dele. Pôs um no cu. Pôs um no toba, exatamente. Aquele remendo no toba. Mas remendo no toba dele ou da calça? Não, da calça, mas que a calça na parte que ficaria no toba dele. Provavelmente escrito Micoma, sabe como são essas coisas? Um coração escrito Micoma. Ou então Micalski. Micalski. Ele que adora zoar o nome dos outros. Tudo bem. Ele falou que não ia usar aquela calça, primeiro porque era roxa e ele não segundo gostava de porque era roxa. Alegre. Segundo... Talvez porque ser alegre também. É. E daí ela falou que ia usar, senão ia esmurrar a cara dele. E ele fala que diante de argumentos tão bem colocados, fiquei quieto e fui com a maldita roupa à festa. Mas a cabeça infantil começou a matutar um plano para driblar a vergonha. Fui até o banheiro local e com algum esforço arranquei a costura. Porém, no processo, acabei rasgando a própria calça. E fiquei numa situação pior, com um buraco bem no meio da bunda da calça. E no meio da bunda mesmo. Tem um buraco lá, se chama cu. Um pequeno detalhe fazia da situação o cúmulo do constrangimento. Eu estava sem cueca. Então é um mico, mas não via dedada. Dedada não, no rasgo dele? Não. Vamos ver, vamos ver. Com a bunda de fora, fiquei a festa toda encostada na parede e sentado nas cadeiras, disfarçando e rezando. Eis que chega o ápice da festa, a quadrilha. A menina que era meu par veio me chamar para dançar. Mas foi meio rude, rejeitei de um modo que ela acabou chamando sua mãe, que acabou chamando a minha própria mãe. A mãe falou, não quero dançar com você, sua prostituta. Desculpa, você não dança com vagabunda. Depois de uma tentativa de explicação falha, contei a verdade. Ela disse que eu iria aprender uma lição, a mãe dele, e me puxou pela orelha para irmos embora da festa. O detalhe é que ela fez questão de passar pelo meio do salão de baile. As risadas ecoam até hoje em minhas lembranças. Pelos 5 meses seguintes, fui chamado de bundinha na escola. O apelido persistiu até que peguei piolho de meu irmão, minha mãe raspou meu cabelo e ganhei a adorável alcunha de Curiri. É isso. Obrigado pela paciência de vir até aqui. Abração. Acho que a dedada é o fato. Foi a bronca da mãe. A bronca da mãe. A lição de vida. A lição da vida. Ele não quis entrar na brincadeira. O que a dedada, a vida fez com ele? Rasgou a bunda. Mostrou a bunda em público. Mostrou a bunda em público. Mas o que aprendemos com essa história? O que podemos tirar de lição dessa história, Wesley Zop? Que em vez de usar Rafa Fritz Mikaus, que a gente chama ele de Rafa Bundinha agora. Né? Por diante. Na verdade é que o amor não tem fronteira. Ah, também tem essa lição. A mãe continua amando ele. Sim, sim. Apesar de ele ser o Bundinha. Sim, sim. Muito bem. Gabriel Asmar. Eu. Aqueles que querem mandar um e-mail para o Chorume, falar com a gente, xingar, nos humilhar, ou cantar uma bela canção. O que eles devem fazer? Bom, se quiser cantar uma bela canção, eu não sei, mas se quiser mandar alguma coisa pra gente, é só mandar um e-mail. Pra qual endereço, Gabriel Asmar? Um e-mail para autocriticas@chorume.com.br. Repita, Gabriel Asmar. autocriticas@chorume.com.br. E aproveitando que você está com a voz aí, a vontade de falar, então já vamos logo. Vamos falar do nosso tema de hoje, hein, Gabriel Asmar? Você que é o maior apresentador de temas de podcasts eleito pela revista Temas de Podcasts 2015. Qual é o tema do podcast de hoje? O tema do podcast de hoje é... Eu não acredito que aconteceu comigo. Ô, louco! Promete ser o podcast mais polêmico de todos os tempos. A não ser pela pergunta polêmica de bosta que o Lafon deve fazer. Mas tá bom, vai. Mas alguma coisa tem que amenizar a polêmica. Tá. Sim, sim. O que pra ser polêmico ameniza isso. O resto. Você está pronto, Lafon, pra embarcar? A partir daqui não tem mais volta, hein? Você vai abrir o pessoal, valeu, obrigadão. Você vai abrir a caixa de Tandera. Bora. E vai chupar não... a espada de Pandora. Porque não pode Pandora. Tirar o pote de Nescau, tá na mão. A tampa do pote de Nescau. Carrega feito um disco, né? Então fiquem aí, vamos ouvir até o fim, conhecer as coisas que a gente não acredita que aconteceu comigo, mas aconteceram. Aconteceu. Jamaica! vamos começar com ele, que ele é o maior iniciador de podcasts do mundo. Por isso que o pessoal manda e-mail falando que gosta do podcast. Porque temos aqui vocês que fazem essa mágica acontecer. Temos peritos aqui. Exato, pessoas que estudaram para fazer um podcast. Não é pessoas que falam, ah, vamos fazer um podcast. Não, pessoas que estudaram para isso. Fizeram do PhD. Estranhei não ter uma pergunta polêmica só pra eu responder aqui, mas tudo bem. Tudo bem, é que às vezes as pessoas viram que não é qualquer coisa que te desafia. As pessoas estão estudando. Não é qualquer bosta aí. Exato. Tá. Mas vamos começar por você mesmo, Wesley Zop. O que você não acredita que aconteceu com você? Tirando o fato do seu tio policial que abusou de você. Que não era um menino. Deu aquela dedada com o dedo do pé em você. E que também era padre. Sim. Padre policial. Obrigado, seu Pedro. Tudo bem. Que depois virou tia Carmen. Mas tudo bem. Ninguém tem preconceito aqui. Só para as pessoas se virem na rua, uma senhora vestida de policial e padre, saber que apareceu. Mas todo talvez... mundo pensa um policial de saia, mas não. É a batina. É um padre com arma. Mas o que é comum, então as pessoas não vão reconhecer. Um padre com licença para matar, vamos colocar assim. Não, é o nome de um filme, pode ser. Mas você sabe que tem esse filme, né? Padre com licença pra matar. Não nesse nome, não, nesse título total. Licença pra matar. Ah, tá. Ia ser interessante se fosse um padre, né? Tá. Bom, uma coisa que eu não acredito que aconteceu comigo, não foi tão recente, faz uns 2 anos. Aqui em Americana, São Paulo, onde residamos, é isso que fala, não? Provavelmente. Ou morimos, não sei como que fala. Tá. E tem uma concessionária na nossa querida Avenida Paulista. Sim, temos a Avenida Paulista aqui, sim. Óbvio. Tá. E daí tem uma concessionária que tava com uma promoção de que você entrava, pegava uma chave numa tigela, girava no carro, se pegasse aquele carro, você ganhava o carro. Sim. Né? Falei, pô, vou tentar fazer isso aí. Não tenho nada a perder, essa pessoa. Não, e você não tinha que adquirir nada de lá. Não, não tinha que adquirir. Só entrar na fila, obviamente, pegar, girar. Girou, pegou, ganhou o carro, você sai com o carro de lá. Uma fila de 712 pessoas? Não, quatro pessoas. Uma eternidade. Sim, tudo bem. Então passei lá, falei, não tô fazendo nada, vamos passar. Passei, peguei a chave, mas como quem não quer nada? Eu não tava, não acordei falando, hoje eu vou ganhar um carro. Você não acha que você vai ganhar. Ninguém acha que acorda assim. Falei, tá, entrei no carro, girei, não pegou. Não funcionou. Mas virei pro vendedor lá da concessionária e falei, viu, não funcionou, mas você não quer dar esse carro pra mim? Ele falou, não. Mas imagina se ele fala assim? Não, vocês pensaram? Não, Gabriel, você já pensou se o cara falar, pega o carro pra você? Eu ganhava, cara. Como eu te odeio. Mas, cara, é 50%, né? Na vida tudo é 50%. Mas, na verdade... Como eu já falei, não dá pra ganhar todas na vida. Na verdade... Aparentemente, perder todas dá. Mas, na verdade, o vendedor de dentro do carro virou pra ele e falou... Esse é o meu carro, por que você não tenta dar pra ele? Você não vê que aqui esse... é uma Toyota, concessionária da Toyota, você tá tentando abrir um fuzil? Mas é Jesus, não, você não vai me convencer com essa. Não, não valeu? Você tem histórias de carro aí pra contar. carros assim, como eu vou dizer, piromania. Eu vi uma história de um tal de palha quente, né? Que pega fogo, os carros piromaníacos que você tem aí. Sim. Como que é essa história? Realmente, tive um palho. Por que eu falo tive no passado? Porque eu vendi? Sim, não no estado ideal, mas vendi. Não pra obter lucro. Tá, comprei um Palio, fiquei um tempo com ele, falei, começa no Palio, né? Comecei. Qual o primeiro carro que você comprou na sua vida? Ah, o sétimo. Tive essa curiosidade. Pior que foi o sétimo mesmo. Né? Tava levando minha avó no médico. Sim. Minha avó com Alzheimer na época. Tava levando ela aqui na Gonçalves Dias, pra quem não sei se vai servir pra quem tá ouvindo lá do Amazonas, mas tá. Tudo bem. Subindo, o carro deu uma falhada, como se estivesse sem gasolina, foi encostar. Só volta no carro. Minha avó tava no carro, mas no mundo dela, né? Porta-mala ou... Não. Motor de trás, eu estava de chofer. Daí eu encostei... Tinha 4 portas no seu carro? Tinha 4 portas. Era a prata, 97. Tudo bem. Certo? A gasolina. A gasolina. Gasolina, mas porém econômico, hein? Daí encostei, falei, sem gasolina, estava perto de um posto. Falei, vou lá buscar gasolina, tá, abasteço aqui. Daí, o que aconteceu? Uma labareda do nada surge no capô. Mas do nada. Me olhando. Eu estava dentro do carro. Ah, e minha avó também. Ai, que legal. Daí começou, não, subiu a labareda, mas... Mas o motor não, ali. Não quero exagerar, não, viu? 5 metros de altura. Talvez. Caramba. Talvez 1 metro. Mas no meu susto, 5 metros. Daí eu falei assim, desci com o extintor na mão, que é aquela mini mortadela no momento, que não é um extintor. Daí você começa a dar mortadela. Não é um extintor industrial que você tem no carro. Você começa a dar mortadela. Na verdade, você joga a mortadela e o mendigo pula pra pagar. Menino, desperdiçou comida, seu tá trabalho. Mas antes ele espera dar uma assada. Tá assando, pô. O fogo tá baixo. Que baixo, cara? 5 metros. Não, daí eu fui abrir o capô pra extintorizá-lo. Sim. Daí, só que deu um cara ali de uma loja perto e falou, não abre não, que piora. Porque assim, você abrir, ele vai ter uma imagem de oxigênio, né? Vai, faz sentido. Vai abastecer o fogo. Não que ele precisasse falar isso pra você. Como você fez pra pagar? Então, comecei ali, por fora mesmo, com o extintor. Mas naquela vontade ou meio com medo? Não. Porque nunca usou extintor no na No desespero vida. De apagar rápido. Pareceu que tava numa gincana, porque você não sabe o que vai acontecer ali. É, né? Sim. E a véia lá dentro do carro. Você nem tentou tirar sua avó? Não, primeiro, porque desci no reflexo. Primeiro ali, as, né? Coisas mais valiosas. Sim. Três. A mortadela. Não, saí com o extintor e com... Um pedaço de cano quebrado que eu tinha ali. E aquele chinelo havaiana branco da tira azul, né? Que eu coloquei com prego. Não podia perder aquele chinelo por nada. Não, daí saí. Daí, só que não apagava, era você jogar água no inferno. Não dava. Sim. Daí tivemos que abrir o capô, daí sim. 15 metros, viu? Talvez. Dois ainda, mas só que mais espalhado. Precisaria do que? Uns 4 mendigos? Não, daí chegou uns caras com uns 3, 4 extintor, mesma coisa que nada. Daí ligamos pro bombeiro, nunca vi um carro de bombeiro se teletransportar igual aquele dia. Porque eu liguei e eles apareceram. É, talvez chefe... alguém já tinha ligado. É o chefe Goku. Mas foi muito rápido. No posto, né? Mas foi muito rápido, foi muito rápido. Chefe Goku. Daí chegou, encharcaram. E sua avó dentro do carro. Nada, eu já tinha tirado a velha. Tá. Daí encharcaram o carro, acho que fizeram até questão, miraram no tape pra queimar meu tape. Porque não tinha porquê. Ai, santário. Não tinha porquê fazer. Mas parecia tá um cara mijando assim, mas você? Não, o carro tá lá, o carro tá na esquina. Né? Do motor não, mas do pé do piloto com o copiloto pra trás, intacto. Só que disso pra frente, que é o que custa o motor, fica uma perca total. Daí eu vendi pra um cara que tava passando em casa lá, falou assim, viu, você tem aquele palio queimado, é seu? Eu falei, meu, chateado, falei, né? Não, mas termina ali, queimou e aí? Não, queimou, apagaram o fogo, o guincho levou pra garagem, e eu fiquei sem carro, é isso, né? A história é essa, Douglas. Não, mas é... Um carro que pega fogo do nada. Mas é tranquilo, porque ele tinha seguro. Não tinha seguro. Ah... Não, ele tinha seguro com labaredas até 3 metros. Não, ele conta a história, o cara... O seguro não cobre churrasqueira portátil, móvel para a mortadela de menino. Eu não tinha seguro. Seguro é muito específico. Eu não tinha seguro também, por quê? Porque eu tinha acabado de pegar o carro. Tinha ele 7 meses. Não deu tempo de fazer. Não dava. É, não. E um carro novo, né? 97. 97. Não, mas isso aconteceu em 97? Não, aconteceu em 2013. É. 2011. Mas do jeito que o Wesley Sortudo ia ter aquela cláusula lá, incêndios do nada, né? Não quero pagar isso aqui. Vou pagar R$3 a mais por causa disso. Então foi isso. Desculpa, gente, se eu não acreditei que isso aconteceu comigo, se é tão comum assim. Desculpa. Não, na verdade, você é o único cara que eu conheço que tem um carro que pegou fogo. Sim. Você já pensou que pode ter sido só força da mente? Que ele se auto-incinera. Ou se não, o carro não conseguiu conviver com você e preferiu cometer suicídio. Você já Mas com fogo? Ele era melhor do que isso. Ele não podia ter perdido o freio numa descida e ia levar eu junto? Não, né? Mas... Ou talvez aquele espelho que ele pendurou no teto pra mirar direto no capô e pegar fogo. E daí você vendeu pra aquele cara que não tinha onde morar e que começou a viver dentro. É um cara que reforma carro, ele viu, quis comprar. Falei, bom. Ele pagou os R$300. Não, isso eu tive que dar troco. Tudo bem. Pra quem tinha pago 13 mil no carro, tava bom demais. Tranquilo. Já tinha terminado de pagar? Já tinha terminado de pagar, mas... pelo menos isso. Pelo estava menos... falido, né? É. Mas tinha o carro. Sim. Cara do Lafon de depressão, né? Bom, eu, como sempre, sou um cara que não tem muito o que falar, né? Exato. Então, estou aqui hoje então vamos lá, Lafon! Ok, passei minha vida. Ok, ratinho. Vamos agora. Eu vou pescar uma carta e passei minha vida. Não, mas fui convocado aqui a contar uma história de minha vida. Pode falar. Então eu vou contar essa história da minha vida. Por que você está espalhando lenços de papel para nós aqui? Talvez porque se vocês chorarem. Ah, obrigado. Ou gozarem. Também. Vai saber. Pode acontecer. É, mas de qualquer forma é melhor prevenir o chão aqui, né? Sim. Em dado momento da minha vida eu comecei a namorar. Meu primeiro namoro. Mulher. É, estranho. Uma. É. E eu era um garoto apaixonado. Você era um meninote. Um meninote. Que quantos anos? Tinha 15 anos. Não tinha nem chupado pó de mendigo. Não tinha. Não sabia nem o que era esmega. Porque eu não tinha nem pinto direito. Esmega. Não cabia, né? Não cabia. Sim. Mas era um rapaz apaixonado, fazia presentes. Sim, você era fazia poesia. Todo homem apaixonado é um idiota. Cantava música. E... mas você cantava músicas pra você, não chegava a cantar pra ela. Ah, só pra mim. Ah, sim. Porque eu também era apaixonado por mim. Ah, mas eu lembro dessa época do Gabriel que, ó, veja só, ó, o romantismo morreu, cara. Assim, pra todo mundo pensa, esse rapaz é frio, não, esse rapaz já foi... já foi quente? Já foi mais quente que o carro queimado no Oeste. E tinha labaredas de 16 metros. Quando esse rapaz ia presentear essa namorada dele, o que, que ele fazia? Ele fabricava o presente. Não pegava uma coisa que poderia ser comprada em qualquer lugar do mundo, não. Ele fabricava. Só ele fazia. Com minhas próprias 3 mãos. Exato. Ou seja, ele era um completo idiota mesmo. De acreditar que a mulher gostava disso. Talvez. O que ela merecesse. Pode ser, mano. Mas depois de um longo relacionamento de 1 ano e alguns meses. 1 ano e quantos meses você acha? 4 meses. Quatro meses e dias. Quantos dias? Não. Tenta. Pode falar. Tenta o número. 12 dias. Tudo bem. Quantas horas? 7:30. Nossa, isso que é um cara apaixonado. Lembra em detalhes. Ele lembra. Mas depois de dado tempo, as coisas começaram a... degringolar? Exatamente. Não sei o que um alemão tem a ver com isso, né? Que um gringo tem a ver com isso. Tudo bem. Mas o namoro começou a desandar. Como assim desandar? Você começou a procurar outras mulheres? Não. Você ainda era apaixonado? Procurar outros homens? Não, também. Você ainda era apaixonado? Anões pedófilos? Anões pedófilos seria interessante. Sim. Mas eu ainda era uma criança. Sim. Seria bem perigoso. Eu seria um... meio perigoso porque é um anão, então... Se fosse um pedófilo de tal, era normal, seria totalmente perigoso. Entendi. Ou talvez porque eu fosse meio criança. Não, tudo bem. Então era só 0,25 perigoso. Sim. Mas o que aconteceu, caralhos? O que aconteceu é que ela resolveu terminar comigo. Terminar com você. Isso é normal, Gabriel. Ela não te amava mais. Você não acredita em... você não acredita que alguém é capaz de terminar com você, porque você é um fodão, né, Gabriel? É, narcisista. Não. Você acha o um bonzão, né? Não é isso. Não, então não, não é isso. É estranho. O que eu não acredito é o que veio depois disso. O que aconteceu, Gabriel? É que, na verdade, ela quis terminar comigo não porque ela não gostava mais de mim, mas não, porque ela gostava de outra pessoa. Ah, então também. Tá. Então somava os dois. Somava. Era mas... só porque ela não gostava mais de você. Exato. Porque ela também gostava. Era meio do boiú o negócio. É. Mas... do boiú ela gostava? Do boiú também. Do boiú. Mas tem um plus nessa história. Qual o plus? Porque se eu fosse, sei lá, fosse trocado pelo Wesley... um rapaz novo. Eu novo? ou por ganso, um rapaz charmoso. Você jamais seria trocado. Um mendigo cheiroso. Eu ia falar, porém um mendigo. Um mendigo cheiroso. Ou pelo Lafon, um cara que tem uma raquete de ping-pong. Pênis. Pênis, uma raquete de pênis. Um pênis em formato que possui a frigideira do amor. Frigideira de ovo, mas tudo sim. Bem. Tudo bem, aceitaria. Vocês são melhores que eu. Só que não. Somos mesmo. Não. Não, a gente é. Como não? Somos sim. Somos sim. Eu nem me esforço pra isso. Eu fui trocado por Maomé. Você foi tocando por Maomé. Pelo islamismo, você não. Você falou Maomé ou mais ou menos? Eu não entendi. Maomé. Ou ela é mais um mé. Mais um mé. Se entregou ao alto. Ela tava no bar, você falou, vamos embora. Ela não, Maomé. Ela se entregou à bebida. O que eu quis dizer é que eu fui trocado por um velho. Não fui eu, já falei. Não, mas você era novo naquela época. Você tinha quantos anos? Na época, 16, vamos colocar. E ela, 16. 16. E quanto? O cara? E o cara? 51. Ah, curte uma cachaça. Ela teve uma boa ideia. É. Mas então... Foi uma coisa inacreditável em minha vida. Até hoje eu não acredito. Mas não sei se é tão inacreditável. Eles viveram outra época, outra geração. Mas eu queria aproveitando o que aconteceu. Não, mas eu posso falar uma coisa? Você deve ter se sentido bosta. Sim. Eu queria fazer esse comentário. Sim. Você com 16 anos, sua primeira namorada de troca por um cara de 51? Experiência. Você se sentiu um merda. Fala com certeza. Você pensou em virar viado? Não, eu não me senti um merda. Se você levantasse um cara que era um merda, eu estaria embaixo. Na hora que eu fosse limpar a merda do meu cachorro, ou a minha, que estivesse no chão, eu ia, pô, Gabriel! Não. Chorume! Você era o chorume do chorume. É, exato. É. Você era o necro-chorume. Necro-chorume. Mas como... aproveitando essa história, eu queria... colocar outra coisa em pauta aqui. A calça. Sim. Por favor, coloque sua calça. Eu queria colocar que até hoje eu sou lembrado dessa coisa inacreditável. E principalmente quando um cara aqui que está do meu lado direito sou me eu? Chama pra jogar bilhar e eu estou ganhando o jogo. É, mas aí eu tenho que ganhar a mente dele. Então, né? Ele sempre usa essa técnica de lembrar que eu fui trocado por um velho pra me desestabilizar. Sim. É uma boa técnica. Porém... talvez ele possa contar como uma história que ele não acredita que aconteceu com ele. Após ele usar essa técnica, em um dia de bilhar, eu botei 4 bolas seguidas e ele ficou... Sim. Você colocou 4 bolas em seguida sem tirar? É, sem tirar. Sim. Todas na mesma boca. Eu posso ter perdido esse jogo, mas nunca fui trocado por nenhum velho. É isso aí. Cada um com as suas vitórias. Aí. Essa foi a minha contribuição, gente. Agora eu vou pra casa, estou na posição final. Não, pera que tem outra coração depois. Néctar mendigo. Então vamos lá, Lafonso, que tá se... chorando aí, cara. Remoendo. Pra participar, não deixa eu contar minha história. Pode contar a sua história, cara. Você que manda aqui. Ah, são tantos. Vamos ver o que dá pra falar alguma coisa aqui que não... Lembrando que somos um podcast moderado, não quero vir com pornografia aqui. Ah, um podcast de família, cristã. Senão você vai tomar uma coisa, assim. É. Quando a gente acha, a gente tá acostumado assim, né? Porque americano é um sítio iluminado, né? E a gente, vocês acham que morando aqui, a gente é cidade grande, né? Sim, a gente tem essa ilusão. Tem essa ilusão. Aí quando a gente vai, tipo, um achado santista, algo assim, né? Ah, não, aqui é, né? É o melhor lugar do mundo. Uma vida praiana. Isso que é vida, isso que é vida. Aí a gente... Vocês já viraram caiçara? Já se sentiram como caiçara? Ah, cheguei a passar um mês na praia, mas isso não conta como caiçara. Então, eu fui passar um final de semana na casa de uns amigos meus que são daqui, mas trabalham lá, né? Aí falaram assim, não, passa aí, fica um final de semana, fica quanto tempo você quiser, né? Eu falei, não, não fala isso, não, fica quando você quiser. Eu disse, um final de semana eu fiquei 3 meses e meio, né? Esse é um cara espaçoso. Esse é o cara que não é o Harry, aquele hóspede do barulho, sabe? Esse é o cara que você não convida ir pra sua casa. É o cara que não entende a força de expressão. Cortesia. O cara que sai 6 horas da manhã da sua casa e depois fala, qualquer dia eu venho com tempo. Esse é o cara. Não, isso depois de 3 meses. Você sabe, né, que o chato ele não perde tempo. Dele, perto dos outros. Sim. E fala, Guspindo, obrigado. Lá fora. Eu peguei amizade com os Caiçara já na primeira semana, pra fazer tanto de rir. Fumou na uma maconha. Não. Um coco você fumou. Não. Uma rodada de toba pra conquistar os caras. Não. Aí tá diferente. Fumba Santos, né? Santos, lá, Curitiba, nunca fui Caiçara. Aí tava tendo o show do Ivete Sangalo lá e tal. E o pessoal falou assim, pegamos, reconheci mais uma galera, falou, ó, amanhã nós vamos levantar cedo, nós vamos lá pro Mata Atlântica, lá nós vamos fazer uma caminhada lá, leva facão, leva barraca. Isso é um código pra sexo? Não. Vamos na Mata Atlântica. É uma trilha, né? Leva seu facão e arma barraca. Era mais ou menos umas 2 horas da tarde. Aí chegava uma vista linda, tipo um penhasco assim, né? A mata ficou mais atrás. Você via o mar, Marta. A praia ao longe, do lado esquerdo, a praia longe, à direita. O pessoal falando, veja lá fundo, tudo isso que o sol toca, tudo isso será seu um dia. Ué, não, que ideia. Aí eu vi o helicóptero. Mas tava à noite, né? Aí eu vi o helicóptero, a polícia militar vindo, né? Eu falei, que legal, né? Inocente, né? Falei, que da hora, o helicóptero. Vindo perto aqui. Parecia aquelas crianças, né? Nunca vi helicóptero. Aí, de repente, eu vejo o helicóptero parando assim, tipo. 10 metros no máximo, no metro. Menos que a labareda de fogo. Menos. O cara começa a gesticular, assim, o cara que tá no meio lá começa a gesticular, eu, tipo, não entendendo nada, quer dar um sinal, espera. Você aí. Você nunca foi bom em imagem e ação. Nunca. Não ia. É esse dia que você ia adivinhar. Aí o cara pega o megafone e fala assim, ó, vocês estão na Mata Atlântica aí, vocês têm 5 minutos pra seleção, vai ser todo mundo preso. Aí eu fui virar pra trás pra falar com a galera, né? Tava uns 20, né? Pô, vocês, olha que eu olho, se eu tô sozinho, velho, eu falei, putz. Tomar em quadro de helicóptero, ficar perdido na Mata Atlântica, eu achei que nunca ia acontecer. Mas depois de algumas horas eu consegui sair, eu acho que eu saí de lá umas 8 horas da noite. Que hora era quando você foi preso? Não cheguei a ser preso. A hora que você foi escoltado, o helicóptero ficava passando assim, pá? Ele passou e foi... A hora que entrou na mata, se perdeu, mas ele ficava tentando acompanhar a gente, né? Uhum. A gente não, eu, né? Porque era o único que tava lá. Galera, sozinho. Era o único tontão. Aí era que eu tava chegando na praia, assim, já tava à noite, eu vi a guarda florestal, a polícia da cidade, prendendo todos os meus amigos, né? Prenderam mesmo? Prenderam. Aí eu fiquei ali sentado esperando, aí né? Aí você teve que voltar pro americano, né? Porque é, os donos da casa estavam presos. Olha que eu você preso aqui também, então. Você falou, mas, você é um sem noção. Eu queria ficar mais 3 meses e vou ser preso. Não, né? Tem mais 2 meses pra ficar aqui, o que eu vou fazer? Verdade, vou pra cadeia também. É, né? Uma coisa dá, não deu. Se é pra pagar fiança, eu vou pagar aluguel americano. É. Na verdade, isso daí foi tudo um truque que os amigos dele armou. Vou ver se ele ia embora. Alugaram ele helicóptero. Porque ficava mais barato do que manter ele lá. Mais ou menos. Os caras pagou R$3.000 no teatro, mas era fantasia de policial. Tudo. Era menos. Performance. Contratou o homem do Flash People lá. Era menos do que eles gastavam por semana. Pula, pula. Certa vez, estava eu também com a namoradinha. Mulher também? Mulher. Tinha cardan? Não sei o signo dela. O signo japonês. Não sei porque seria relevante também. Mas tá, o que que ocorre? Então, estávamos lá, estávamos dando uma namoradinha assim, mas lá... Tá bom. Mas tava onde? Peguete. Tava onde? Tava na casa dela. Isso é importante ressaltar. Mas uma casa como? Com 2 quartos? 2 quartos. Tinha suíte? Tinha suíte. Ah, bem localizado. Não tão bem localizado assim, mas tá. Mas não tava à venda. Não. Ah, então não me interessa. Não. Então o que que ocorre? Estávamos lá dando uma namoradinha, mas não era sexo. Era só penetração. Mas era ela nele, então não conta como sexo. Não, sexo é sexo, cara. Não, tudo conta. Mas não era sexo, ali no sentido. Ela falou assim, dá uma lisada no mastro, vou bater uma masturbação. Ela falou assim pra você, se importa de enfiar o dedo? Você, lógico, não. Ela foi lá e já socou os 2 dedões pra você. Ela falou, não, vou bater uma masturbação pra você, uma punhetinha. Obrigada, né? Uma estragulha. Exato, deixa eu passar a linha na agulha. Você não entendeu, ué? Ela quis mostrar o pote de Nescau. Então o que que aconteceu? Começou lá o ato, eu coloquei meu monóculo, meu terno. Uma taça de vinho. Eu só aceito masturbação se eu tiver caráter, bem vestido. Brincadeiras, ela estava lá no meio do ato, enquanto eu lia a Bíblia, ela tava lá. Enquanto você lia, Foucault. Sim, sim. Estava lendo, ela não lembra se era Aristóteles, alguma coisa estava. Tá, você estava lá, de repente, sei lá, passou uns 5 minutos. 5 minutos de punheteixo. Ela falou, nossa! Foi rápido hoje, eu falei, peraí. Eu ainda não. Como assim? Ainda tem barulho da minha parte, né? Eu falei, not today. Então, não, parece que você já se animou aqui, parece que você já... Esmorgou. É, parece que você já deu uma gozada na minha boca aqui. Deu uma bronqueada. Não. Brincadeira, parece que você já cumpriu o ato, chegou lá. Esmorgou? Parece que você já esmorgou. Não falei, não, peraí, eu conheço meu... Minha esmorgada. acho que não. Será que eu tô com rancenia? Não queria humilhar a pessoa, então eu falei, acho que não. Em vez de falar, claro que não, otária. Aí ela falou assim, não, como não? Tá tudo... Melado? Tudo melado aqui. E a de falar é que o quarto tava totalmente escuro. Ah, importante. Merda, hein? Daí na hora que... Ela falou, mas como assim? Você falou, tá melado pra caramba isso aqui. Ela foi lá, acendeu a luz. E daí eu vi, olhei para o pequeno Júlio. Não tão pequeno, mas mesmo assim, Júlio. Olhei pra ele, ele estava ensanguentado. Deus do céu, cara! Não, para. Você está com 5 mil reais. Para agora que tá me dando. Deu um frio na espinha. Você quer trocar essa história por uma bola de praia? Sim! É, eu já falei que a sua bola que você arrancou não pode ser chamada de bola de praia. Tudo bem. Mas tudo bem. Apesar de jogarmos ela na praia. Então, olhei lá, meu pinto todo ensanguentado. Daí, cara, imagine você olhando seu pinto ensanguentado. Não, eu teria desmaiado. Exato. Sim. Peraí, que eu tô levantando. Fiquei branco, não sei se porque estava faltando sangue ou se porque eu vi meu pinto ensanguentado. Lembrando que é bom salientar que você é um cara pardo. Né? Exato. Igual o envelope mesmo, não estamos falando de modo politicamente correto aqui. Daí eu, na hora, pensei o quê? Vou morrer. É a primeira coisa que você pensa. Claro, você claro. Seu pinto ensanguentado. Não adianta olhar pro meu pinto agora, senão você está ensanguentado mais. Então guarda ele. Vou mostrar. Só para vocês entrarem no rio. Esse guache você trouxe pra quê? É, guache amarelo, que tem a ver. Tudo bem. Daí o cara, eu falei, pô... Aí nisso já comecei a vasculhar o que tinha acontecido. E o que aconteceu foi o quê? Ela estava com a unha comprida, então ela fez um pequeno cortezinho. Num papel e depois passou o papel na cabecinha. Ah, Deus do céu! Quase isso, mas foi meio papel direto na unha. Ela deu aquela fisgada ali, sabe? Na emenda, na costura do pinto, entre a cabeça e o corpo ali, ó. Ah, no pescoço. Pescoço do pinto. Pescoço do pinto é pra ganhar o cu da bunda. No pescoço do pinto ali, ela fez um corpo. Ah! E tava jogando sangue, cara. Daí a gente fez uma limpada, só estávamos nós dois na casa, ainda bem. Imaginei, né? Como a gente ia explicar assim pro pai dela, ó, sua filha tava. No punhetation, eu ia falar em inglês. Your daughter in the punhetation, in the blue, no, oh no. Bleeding. Very. Entendeu? Então a gente. Só estava ela. O pior seria se ele colocasse a mão no ombro e falava, puta, no papel de novo. Já falei pra você não tentar comer o meu maço de folha de sucupira. Não. Ainda mais os que tá na impressora. Tá quentinho. Tudo bem que tá faltando tinta vermelha, né? Não sei se. O que foi? Eu achei que eu ia morrer, né? Porque claro, claro. Tá sangrando, pô, tem que estancar esse sangue aqui, né? Você se sente no. Aí você pegou um cotonete pra estancar. Não, jogou pobre e tá com fogo. Com labaredas de 15 metros. Depois jogou uma mortadela e um mendigo. O mendigo caiu chupando. Chupando, estancou. Mas não. Saliva estanca, sangramento. Sabemos disso. Podia ter jogado essa. Puta, vai ter que chupar agora. Aí, inocência. Eu era jovem. A única solução que eu arrumei foi deitar no chão do banheiro. Porque daí o sangue dificultava pra chegar lá. E daí, depois de uns 15 minutos... Parou de sangrar. Ou você acordou do desmaio, né? É, pode ter sido. Depois de 3 dias. Não, o pinto na mão, imagina. As pessoas abrem a porta do banheiro, tá certo. O pinto pra cima. Ele na mão desmaiar. Não, eu me senti mal com essa história, cara. Não acredito que isso aconteceu comigo. Não, assim, depois meu pinto já sangrou. E depois de 3 dias, quando ele soltasse o pinto, ia estar igual aqueles cabos de guarda-chuva, que tem o gomo do dedo, assim. O chá já tava formado. Ah, sim. E a ponta preta. É. E sangrando. Por isso tem a ponta preta, não entendi. Não. Isso não é uma capa que eu uso, é um dedal. Põe pra evitar sangrar. Ele encapou com um saco de arroz. Sabe quando você passava fita isolante no taco do Betis pra não sair fora? É isso que eu faço agora. É justo, vai. É tudo bem. Desculpa isso que aconteceu comigo. Gabriel Asmar, o que mais aconteceu com você? Mas essa ordem também... Tá meio... Ah, aqui não tem ordem. Tá meio malanda. Bom... Pra mim, no caso, eu acho que esse episódio devia chamar Relacionamentos Minha Vida. Não, tudo bem, quem tava batendo um punhetejo pra mim era o Gabriel. Então, continuando com a história do relacionamento. Cortar a unha, não. Agora eu sempre Agora você, por favor, largue meu pinto, que essa unha comprida que você tá. Eu sempre cortei as unhas da mão, é que é do pé, eu não preciso tomar, gente. Ah, não preciso cortar. É. Mas teve um episódio que realmente eu não acreditei que aconteceu comigo. E talvez todos vocês, depois de eu contar essa história, tenham episódios parecidos pra contar. Não de loucura profunda igual isso. Alasca, teve um alce que você tava sedento. Por aí. Bebeu o mijo do alce, quem nunca? É assim, foi isso. Apareceu um índio cocá. É isso. Você jogando Beto, você bateu a bolinha no muro, fez um furo. Tudo bem. Você vira ali. Tá. Não era nada disso. Mas essa história minha é de uma ex-namorada. A mesma? Outra. Não é a 51. Não. Um namorador, né? Nossa. Essa trocou ele pro lado, não. Mas eu achei meio marcada isso. Marcada com anão. Foi meio foda. Tudo bem, continue. Mas eu namorava ela há um tempo e digamos quanto que... Quanto tempo? 10 anos? 10 meses. Ah. Porra, 10 anos... É, eu ia supor ser mentira. Talvez sim. Mas há 10 meses... E digamos que o negócio não estava mais indo bem. Degringolando. E as coisas iam se encaminhando para um término. Já vê que o jogo está acabando. Você já vê que o jogo está acabando. O juiz já pede a bola. E... A única já pede. Todo mundo saiu do estádio. Lógico que eu não entrego, porque só tem um. Sim, tá 6-0 pro time adversário. Tudo bem. Você sabe que o jogo está acabando. E digamos que nos 43 do segundo tempo. Eis que acontece, uma coisa que eu jamais imaginei. Ela ganhou na loteria, você falou, não vou largar da rica milionária. Exato. Tá, você tem toda a razão. Exato. Não foi. Na verdade, ela chegou pra mim e falou, tô grávida. Por isso que eu disse que todo mundo aqui vai ter alguma história desse tipo. Todo mundo ficou, sei lá, talvez um mês sem dormir direito. Essa pessoa pensasse em estar grávida do Ezra, ela não ia falar pra ele, né? Ela ia ter nojo, ia fazer aborto. Sim, na hora. Sim, com o mendigo espumando na sua barriga. Ela ia comer a mortadela. O mendigo no carro pegando fogo. Ele, nossa! Mas que garanhão! Exato. Então, aí ela disse que estava grávida. Daí você já começou a repensar a sua vida. Quantos Exato. Anos você tinha? 37? Eu tinha 17, quase 18. 17, quase 18. Então eu pensei, eu vi todo o filme. Ah, viu todo? Falou. Já me imaginei catando papelão. Já desligou. Porque catar papelão ganharia mais do que você ganharia no que você estava ganhando. Sim. Dando o cu em troca de cheeseburger. Já desligou pra marcar aquela orgia. Exato. Falei, gente, eu tenho mania de engravidar as outras. Eu tenho essa péssima mania. Melhor eu não ir na orgia. Não vou mais poder. Ah, mas só tem homem, Gabriel. Passando alguns dias e... Que só passaram os dias, assim, no tempo, né? Porque pra mim eu ainda tava assim, perdido no tempo e espaço. 2 dias sem dormir, né? Parecia 6 meses. É, exato. Eis que ela fala assim que... Ela fez um teste, digamos. E daí eu pensei, puta que pariu. Agora que fodeu. Porque até aí era dedução. Dedução. Tá. Só que sempre é dedução. Ela falou, a partir da dedução... a pessoa fala, nossa, gostei do filho da fulana, você já fica com o cu na mão. É, tô sem menstruar há 14 anos. Sim, mas isso é você para de catar meninas de 12 anos. Fica a dica, Douglas. Tem muita coisa explicada agora, estou, obrigado. Tô sem menstruar há 24 anos, mas você é um homem. Ah, então é normal. Sim. Então é normal. Sim. Tirando o Douglas que menstruou pela cabeça do Pinto. Pela cabeça não, pelo pescoço. Pelo pescoço. Do pelo pinto. Pescoço do Pinto, não. Sim. Pelo pescoço dele. Não sou insano, não. Eis que ela chega com o exame pra mim, isso no meio de uma festa na casa dela. Puta, aquele exame mijado. Todo mundo que cheiro de mijo aí. Foi em cima do bolo, né? Na hora de soprar a velhinha, foi exame. É, né? Aí a sala vai virando. Aquelas gotas de urina voando no bolo. Acho que é uma fóbito, tá ligado? Aquele tio bêbado vai lá. E aquele tio velho fala, que cheiro de mijo? A criança já pega um pirulito, começa a chupar, né? Ah, tudo bem. Ok. Mas ela chega com o exame e falou assim, deu positivo. Deu feito. Falou, positivo pra você, sua vagabunda. Pra mim isso aí é a coisa mais negativa que poderia acontecer. Você falou, já que deu positivo, então não tem filha, porque a notícia é positiva. Já soltou o rojão. Ou é, explodiu. Chutou o bolo. Chutou o tio. Já pôs o pau na mesa ali. É, nesse momento eu pensei em levantar os braços e pedir força pra Dick Dama, mas não ia resolver. Você não é Goku, cara. Então, naquele momento eu já imaginei novamente eu desistir de todos os meus sonhos. É, que não são muitos, né? Não. Era só. É só ter um filho. Com alguém que valesse a pena. E experimentar um queijo meia cura. Mas isso eu já tinha da comido por uns 3 dias. É, quer dizer, você pensou, minha vida acabou porque eu não tenho mais objetivo nenhum. Entendi. Zerei o jogo. Agora eu tenho que morrer. Aos 17, zerei o jogo, porra! Isso aí. Eu não quero morrer agora. A verdade é que eu sempre fico decepcionado. Meu garoto de 17 anos, que viveu na Malásia igual você, quer ter um filho. Sim, talvez meu pinto tenha entrado pra dentro e meu cu soltado pra fora. Então virou um buraco. Assim. Aquele local, assim. Tipo, interessante. Me deu fome, mas tudo bem. Então, depois de eu decepcionado ali, passado 3 segundos, que pareceu 3 meses na minha cabeça. Você falou que festa cumprida. É. Festa estranha, gente esquisita. Ela colocou a mão no meu ombro e disse, é brincadeira, papai. É brincadeira, papai? Se era brincadeira, então não era papai. Aí você virou um soco na cara dela. Obviamente, eu quis dar 3 tiros na cara dela, só consegui dar. Mas você preferiu gozar na cara dela. Porque ela não tinha tanta resiliência, dei 2, caiu morta, falei, levanta, filha da puta, não levantou, me retirei da festa. E você não acreditou que isso aconteceu com você? Dela ter mentido? Não, e ter te chamado de papai. Mas esse que ela não aguentou 3 tiros. Então não é teu filho? Não. Não, não, eu só sou um cara pequeno. Não sou uma criança, não. Apesar de estar de gorro e pirulito, não quer dizer que é uma criança. Não é um pirulito, é um exame de gravidez. Segurando o pipi. Pra não sangrar. Mas tudo bem. Então é isso, você não acredita que ela blefou com você? Não, que ela foi tão cruel a ponto de manter essa mentira e ainda blefar na minha cara. Mas você não tá contando uma história aí, né? Tá incompleto isso aí. Por que não, ela tem fez outras, isso? Tem por que ela fez isso? Ah, porque ela achava que eu ia terminar com ela. Então, ela fez isso pra te prender. Sim, ela fez isso como um teste pra saber se eu terminaria com ela ou não. Ah. Esse é o fruto de uma mente louca. Né? Eu classifico assim. Hannibal, né? Ah, tá. Pelo menos o Hannibal te come. Diferente dela que negava usar o cintaralho. Exato. Wesley, você tá falando com propriedade. Só fala coisas que eu sei. Sim. Pode falar então, tipo labaredas de 14 meses. Coisas que você sabe, então pode falar, Wesley. Deixa eu lembrar o ano exato. Acho que 2004. 2004? Acho que foi 2004. No mesmo ano que... Espere! Qual o quê? É chegado o momento. É do quê? Do quê? É chegada a hora que todo ouvinte espera desse podcast. É chegada a hora da pergunta polêmica! Não! Isso é lá, ele é um sonoplasta. Exato, exato. cara que tem o dom do, da sonoplastia. É chegado o momento dela, que todo ouvinte espera pra saber a verdade, nada mais que a verdade. E é o seu momento de brilhar, Lafon. Brilhar mais que um helicóptero. Brilhar mais que uma labareda de 16 metros. Lafon, olhe no fundo dos nossos olhos. De cima. De cima. E diga, qual é a pergunta polêmica? Toda cidade tem uma lenda urbana. Muitas vezes, a graça, quer dizer, todas as vezes, a gente só escuta falar da lenda urbana, mas a gente nunca conhece o pai da criança. É verdade. Então agora eu conheço uma pessoa que conhece o pai da criança de uma lenda urbana. Eu quero saber dessa história. Você conhece a pessoa, que a pessoa diz a lenda que casou. É verdade? Isso é lenda urbana? Não, é verdade. Acontecido. Era a primeira vez que o cara ia jantar na casa da menina. Com vergonha de cagar na casa dos outros, uma vergonha que o Douglas não tem. Não. Ele falou assim, nem de cagar na cara dos outros. Pô, depende da fantasia. Do fetiche de cada um. Depende de quanto me pagam. Ok. E daí o cara falou, posso ir no banheiro? Ele foi no banheiro, ele tentou ser rápido pra parecer que tinha mijado, pra não falar que cagou na casa da namorada no primeiro dia. Uma inocência. Não. Tudo bem. Daí ele cagou lá rapidão, mas ele olhou, não tinha papel, olhou o chuveiro, só tinha o caninho do chuveiro, o chuveiro tava em reforma. É. O que que iluminou? O que iluminou a cabeça dele? A torneira da pia. Ergueu a perninha, deu aquela chuchada com a água da pia assim, né? Entendam que ele estava meio que sentado com uma coxa só em cima da pia. Daí tentando dar aquela chuchada no toba, tá? Escorregou com a água que escorreu pra perna. Sim. Escorregou. E a merda também. E que com merda. Sentou totalmente na pia, quebrou a pia, obviamente. Quebrou a pia, caiu no chão, cortou a perna. Oh, que perigo, hein? Olhou o sangue, desmaiou. Porque não viu sangue. Estava pelado, cagado, ensanguentado. Capia quebrada. Capia quebrada, escutaram. E o vaso sem a descarga, né? E o vaso, não sei, daí não sei. O que causou a separação? Né? Não, deu. A pia quebrada. Sim, ó. Daí escutaram o forfé, foram abrir, socorro, tava trancada a porta, arrombaram a porta, levaram batia ele no hospital. Batia na porta, Wesley. Não era eu, não. Daí levaram no hospital, ele já acordou com um ponto dado na perna e tal, daí. Quem tava do lado dele? O cupu sujo. Pô, os caras vão falar, ou deram um ponto no cu dele pra resolver aqui. Vai cagar na bolsa. Vai cagar através de um cateter. Não, mas vai dar problema. Cateter, troca básica. Que quem tava ali do lado dele? A mãe, a namorada, o sogro, a sogra e o pai dele. Daí na hora que ele acordou, sei lá, desejou a morte. É. Tá naquela situação. Mas se casaram depois e tal. Mas é isso, Damian. É verdade, eu conheço. Verdade. Mas nem sabia que era uma lenda urbana isso, né? Isso aí virou uma lenda urbana. Ah, é? Vieram várias pessoas contar a mesma história e tal. E eu ouvi que você foi a primeira pessoa. Você ouviu quando aconteceu, né? Quando o cara contou, né? É. Foi você, então? Não, quando o cara contou pra nós. Você não tava quando o cara contou? Não. Ah, então tá. Aí depois um dia eu fui comentar isso com você, nem sabia que você sabia da história. Você falou, não, eu conheço o cara casou e tal. Eu falei, ah, não é possível. É possível. Mas qual a pergunta polêmica? Essa bosta? Porque todo mundo tem que responder isso aí. Ah, então a pergunta polêmica todo mundo tem que responder? Sim. Todo mundo. Inclusive você. É, então é isso mesmo. Ah, conheço, fechou. Conheço. Eu não conheço. Eu também não. Se essa era a pergunta, achei polêmica. Diferente. Chupando manga, não sabe o que é pelo, o que é fiado. Muito bem, então vou contar uma história onde eu estava totalmente sóbrio. Não tenho desculpa nenhuma. Aqui em Americana, São Paulo, temos um evento anual chamado Festa do Peão. Tipo o campeonato de Beyblade, olha. Não. É uma festa do peão. Uma festa de peão de boiadeiro. Ah, onde tem muito conhecido em Barretos, em Miami. Em Nova Jersey. Em Bangkok. Em Sumaré. Tá, todos os lugares internacionais. Cidades globais. Então teve um evento em Americana, São Paulo, e além do show de peão, que é a montaria e tal, tem também um show de artistas. E nesse então dia... você acha que montaria não é arte, é pois isso? Pois é. É arte, mas eu tô querendo dizer cantores, uma banda, tal, tá, um show. Tipo o Zezinho e seus compadres. Tipo o Zilizalo, tipo, vocês não entendem, mas... Pena Branca e Chavantinho. É, Carpilote Furaposso. Tá. Mas nesse dia tava quem? Capitão Inicial. Capitão Inicial é uma banda muito conhecida, muito famosa. Certo? Ou estou errado? Estou errado. Tá no começo ainda, mas... Tá, tá começando agora. Você tem um futuro, né? Capitão Inicial. Tô tentando... Ah, meu Deus! Invocamos pra Sônia. Ele acabou de invocar pra Sônia. Tudo bem. Estávamos lá, na época eu não namorava, estava solteiro, estava solto na pista, não sei se vocês entendem esse termo. Isso foi uns 3 anos. Oi? Isso foi uns 3 anos, então. Quando eu tinha 3 anos? Não, faz uns 3 anos. Não, você namorava. Isso foi em 2006. Ah. Pra ser mais exato. Porque eu não esqueço que foi uma coisa muito marcante. Sim, então, aniversário de 314 anos. Ninguém esquece. Não. Então, eu tava solteiro, daí tinha um outro amigo meu que também tava solteiro ali. Vocês falaram, vamos medir pinto? Mas onde? No banheiro. Simples, a gente fica de frente pro outro, que encostar e o outro não alcançar, é o ganhador. É, exato. Uma regra básica pra qualquer medida de pinto. O round é ver quem qual tem gosto de morango. Cada um vendo qual que é o pinto melhor. Não, daí, mas ele falou, amigos. Mas ele falou. Super trunfo. Ele falou, antes terei que esvaziar. Daí ele foi no banheiro, eu fiquei esperando do lado de fora. Você não acompanha. Você não acompanha um cara no banheiro, certo? Isso é uma regra. A não ser que você vai fazer o X. Ah, não, mas não ia fazer. Daí eu fiquei esperando ele do lado de fora, onde vi uma moça simpática e garbosa ali. E nisso. E não era sua tia. Não, era minha tia. E nisso, esse amigo meu saindo do banheiro, viu esta mesma mulher, e essa mulher começou a fazer gestos, igual o helicóptero fazia pra ele, mas não de afaste-se, nada. Era de... balançando as tetas. Não, não, venha para cá, ela tava chamando, mas como estava longe... Era um tetocóptero. Ela estava chamando com a mão, assim, mas com um certo carinho. O corpo do Mortal Kombat, né? Sim, sim, mas sem o gancho, só fazendo gestos. Só com era uma teta. Pode ser só gateta, mas não era. Daí eu, ele não entendendo, ele falando que não queria ir, porque ele viu que a mulher não era de tamanha beleza, conforme os padrões dele exigiam. Eu tentando fazer o papel de cupido. Cumprido? Não, de cupido. Nossa. Cupido, um anjo que dá flechadas de amor nas pessoas e fazem com que ele se apaixone. O Wesley é bem tonto, né? Os personagens mais otários. É uma bosta, né? Tá, daí eu cheguei nela, falei assim, pra apresentá-los, né? Só que conforme eu cheguei pra falar com ela, ela me puxou pela nuca e me deu um beijo na boca. E você continuou o beijo? Não continuei. Ah, falou que é um beijo de 6 minutos? 6 minutos, isso não é continuar, é um selinho. Não. Daí... ela deu umas lambidas na sua amida? No pescoço também, mas não vou mentir, não. Sim. Daí o pessoal ali, barracas ao lado e tal, começaram a dar muita risada. Eu falei, mas não é... é diferente as pessoas estarem rindo de um cara que conseguiu um beijo. É, porque é felicidade. É, mas não, mas era risada... comemorando o amor, isso. Não, mas era risada, tipo, apontando... era apontando e rindo, apontando. Sim, e rindo. Talvez apontando pra ela e rindo, falou, tipo, beijou. Beijou um caré. É, sim. Daí, ó, esse camarada meu também rindo, ele se aproxima de mim, põe a mão no meu ombro e fala, acabou de beijar um traveco. Daí eu falei, não é possível. Não, você é mulher. É mulher. Só que ela estava ali ainda, mas ela não falou nada pra eu detectar a voz dela, ou era uma mulher muda. Ou na verdade o seu amigo chegou do seu lado e colocou a mão no ombro e ela falou, você beijou um cara? Pode ser, eu tava meio encantado. Sim, sim. Era, eu até hoje... Qual era o nome, você sabe? Valdemar. Valdemar é um nome unissex. É unissex, Valdemar. Não dá pra saber. Não igual não. O João Macho, né? É um nome unissex. Zé Maria, né? Zé Maria, não dá? E igual, aí? Igual o Orlando do Pau Grande. Não dá pra saber o que. Não, não, é unissex. Não tem como saber. Eu tava falando de traveco, né? Lembrei de uma história, né? Carnaval, né? Carnaval é um. Brasil, o povo sabe de duas coisas, né? Futebol, Copa do Mundo. Passei na casa de um colega meu, né? O Wesley, né? Isso que eu ia falar, na minha casa, não vem falar que eu não tava junto, não, cara. Ah, é, eu vou curtir carnaval, mas carnaval, no meio que eu não tenho nada, só tem uns caras alegóricos. Que é uma picape enfeitada. Qual é aquele papel machê? Não, mas é um vendedor de pamonha, não é falar um, que é. Um traveco em cima e as pessoas andando. Não tem uma marchinha, nada contra os travecos, pelo amor de Deus. Mas assim, não tem uma marchinha, não tem uma escola de samba, não tem nada. Nem o carro alegórico, é um carro, é uma picape enfeitada com papel crepom, com pau no meio, o cara acha que tá no queijo dançando. Deixa eu explicar, temos quatro escolas de samba em Americana São Paulo, cara. Sim. Pode falar. Uma delas é a Imperatriz Americanense, as outras eu não lembro. Mas... Maneiras. Unidos do Carecas. Tá. Velhos que falam merda. Ok. Parece que todos eu já fui rainha da bateria. Ok. Aí o Wesley falou assim, meu, vamos lá pra Pira, lá tem carnaval de verdade. Vamos pra Pira, é, vamos ficar loucão. É, vamos pra vamos Chama. Tirar uma coqueira. Aí, né, que é vamos pra Pira? Piracicaba, para Piracicaba. Eu falei, vamos, né, porque aqui só tem povo feio, não que a gente é bonito, né? Mas não quer. Só porque você não é bonito, não quer dizer que você quer ficar junto dos feios. É, exatamente. Obrigado. Aí pegamos um busão, paramos na rodoviária. Na rodoviária pegamos outro busão, paramos em Pira. Aí chegamos lá, fomos dar um rolê. Conhecemos uns colegas nossos, os amigos do Wesley que estavam lá. Eu já conhecia, né? É, eu só conheci alguns de vista. Aí nós ficamos o quê? Umas 30 pessoas? 30 pessoas. 30 pessoas, ainda um rolê na Bola, lugar, Natal, né? E andamos a noite toda, né? Aí depois se dá um rolê, né? Teve um cara que pegou, jogou um coco na casa dela. Teve uma janela aberta, né? Falou, achou que era espelho, foi jogar um coco, né? Deixa eu explicar, eu ia chamar a pessoa, achei que a pessoa morasse lá, não estava atendendo, eu joguei um coco pela janela, que é um jeito da pessoa acordar. É. Mas você imagina, você tá dormindo na janela, aberta, que é um coco no seu peito? Qual é a reação sua? Ou talvez você morre, né? Porque a pessoa morre, né? Vamos dar um rolê, caiu num lugar chamado 13, nem sei se existe esse lugar. Era um lugar assim bonito, uma casa de 3 andares e tal, né? Tudo espelhada, né? Espelho no teto. Só tinha afrodescendente lá, né? Olha que eu tô olhando pra cima, um puta do negão de 2 metros por 2 aponta assim e fala: aí, branquinho, eu vou descer, vou dar um pipoco no seu. Eu baixei a cabeça e falei: tem um monte de nego branco aqui, né? Olhei, o único branco que tem era eu e o Wesley, só quase tava lá do outro lado. Falei, sim, fodeu, né? Curtindo, peladão, curtindo. Dançando com os negão axé, né? No meio da rua, né? Não duvido. Era assim, era bumbum e boné, né? Na época, porque vocês não sabem, era o bonde do Tigrão que estava bombando. O pessoal chamava ele de mãe de cela ali, vamos ali. Antigo Rapisódia, pra quem tá de Piracicaba. O negão, eu falei, ué, você tem um negão grandão aí que falou que vai vir matar eu, cara. Ele falou, não, fica de boa, aqui é tudo na paz, que é só gente boa, né? Aí eu, do lado de fora, olhando pra dentro da casa, vejo uma função de uns 20 caras descendo a escada. Eu falei, ué, tá, em resumo, eu saí, subi numa árvore, passou a função, aí depois passou nossos colegas e fomos dar um rolê, né? Agora, o porquê dessa perseguição nunca foi explicado. É, o cara simplesmente olhou pra mim e falou que ia matar eu. Não, mas eu tenho essa vontade também, só de olhar pra você, não sei. Aí, acho que... por quê? Porque ele viu que tinha o Pinto Raquete. Né? O famoso Pinto Raquete. Aí chegamos lá, no... fomos dar um rolê, parando na casa de um colega do Wesley, colocamos um colchão na calçada, altas brejas, né? Aí tá, começa a amanhecer, né? Você precisa ir embora, né? O Wesley ia dormir lá na casa do Tora. Do Tora. Você disse Tora? Tora, né? É benga. Você imagina. Jamba. Pila. Aí... Lembrando que o Wesley numa dessas já tava pelado, sendo chamado de mãe de cela. Não, de Gretchen. De novo. E o índio Coca-Cola tava querendo descontar em alguém. Sim. Aí, fomos lá, passou um busão, eu perdi um busão, 2 busão, 3 e tal. Mas como assim perdeu o busão? Não, como? A pessoa não perde o busão, mas ele estava no ponto de ônibus. Estava no ponto dando sinal, só que assim, ele estava com uns 30 malucos. O mais bonitinho ali, aparentemente, era assalto a banco que tinha, né? Passou passagem, assim, né? Então, os caras paravam, davam luz alta, daí eu tive a excelente ideia de entrar no meio da pista e dar sinal para nos parar. Quase aconteceu um boliche, né? Puta! Eu só sei que quando eu tava no 16º, eu falei assim, ó, faz o seguinte, você fica escondido aí e eu vou pegar o busão. Por que você não dormiu lá na casa do Thor? Sou besta? Sou besta? Vai que ele talvez use o apelido dele. Sim. Vai que ele acha que me confunde com essa à noite. Né? Tudo bem. Aí eu, no 17º ônibus, eu consegui entrar lá dentro do ônibus. Um cara me perde 16 ônibus, cara. Isso irrita a pessoa que tá ali esperando ele pegar o ônibus. Quando eu entrei no ônibus, era o cara que passou na primeira vez. Aí eu achei que era brincadeira. Eu falei assim, não, eu gosto de brincar, ficar no ponto de ônibus mesmo, esperando o ônibus passar, pra ficar contando quantos eu vou perder numa noite. Nada é acreditar nessa história. A única coisa que dá pra acreditar é que o Wesley ia dormir na casa do Thor. Do Thor. Sabemos que não ia dormir, né, ué? Thor ele foi esse carro. wanna be my lover. Chorume? Final desse episódio. Aí tá uma coisa que eu não acredito. Eu acredito ainda também que eu tenho coragem de gravar com vocês esse exímio programa, vamos colocar assim. Obrigado. Eu também não acredito que o Wesley ainda continue no programa gravando. Ah, eu não sei. Era necessário pra entrar no clima. Nu e jogando Uno, não entendo. Com ele mesmo. Exato. E só dá mais quatro, não sei qual é a lógica. Então vamos pro encerramento. Gabriel Asmar. Eu. Você é lindo. Brincando. Acabou comigo. Esse menino sabe fazer encerramento. E sem fazer uma pessoa feliz. Também. Você aí que foi um inacreditado. Sim. Você aí. Dê o seu tchau e diga para as pessoas que querem entrar em contato com o Chorume através do e-mail. Para qual e-mail elas devem mandar? E após fazer o seu encerramento, passe a palavra para o soberano Wesley Zoffer. Ok. Primeiro eu quero dizer meu tchau. E não acredito que estamos chegando ao final deste ano e com tantas glórias do Chorume. E para quem quiser mandar um e-mail para a gente... Talvez a gente tenha mais 3 e-mails para ler semana que vem. Mande um e-mail para autocríticas@chorume.com.br. E eu não acredito que você vai pedir para eu repetir esse e-mail. Mas eu vou repetir. Muito obrigado. autocríticas@chorume.com.br. E agora eu passo a palavra para o Imperador. É com você, Imperador. Imperador? Obrigado. Comparando com o Adriano. Não, achei que era... Talvez porque é gordo igual. E careca. E traficante, eu digo. Bom, estamos nas redes sociais, estamos no facebook.com/listadolixo, estamos no Twitter, que é o @néctardolixo, estamos no Orkut, numa comunidade todos amamos o Chorume, mas não dá sempre para entrar lá, talvez porque o Orkut saiu do ar. Tudo bem. Sei. Meu nome começa com X. Não dá para saber de tudo. É. Estamos aí, mandem sugestões e temas, a gente vai ignorar porque a gente grava o que a gente quer. Sim. Mas mandem. É, fazer o quê, né? É. A vida é assim. E pra encerrar, ele aí, que participou hoje com histórias inacreditáveis. Contos inacabados. Nosso convidado especial que dispensa apresentações. Exato. Né? É, realmente ele dispensou apresentações, que ele exigiu que se chamássemos. Pelo apelido de Lafon. Sim, sim. Pra não denegrir a imagem dele de participar do Chorume. Lafon, que da linguagem dos egípcios aí, significa o quê? Vera Verão Branca. Ah, sim. Faz sentido. Lafon, então dê seu tchau pra galera aí. Oh, agradeço muito ter participado, é uma honra participar aqui com vocês. Eu lembro que vocês foram todos serem meus amigos, parceiro de troca-troca, quer dizer, serem meus amigos, tudo, né? E deixa um recado aí, pessoal que gosta de Nescau, do Todinho. Uma chapa quente. Frigideira do amor. Frigideira do amor. Ou do bonezinho, sei lá. Eu passo o chapéu, né? Aqueles bonezinhos de jogador de vôlei de praia. O famoso frisbee, né? Vai e volta. Sim. Então, muito obrigado, Lafon. Foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado a todos que ouviram, a todos que estão mandando e-mail. Obrigado a tudo. Eu não acredito que vocês ouvem. Tchau.